Já chorei demais, quero minha paz. Eu já falei pra caralho, cê não entendeu? Vai, vaza, não curtiu, vai lá e faz. Quero ver. Sai do wi-fi pra encarar o pai. Ah, eu sou de guerra, meu irmão, pega a visão. Não online, roubou pelo amor, me erra. Bom pai, me ajude a navegar nessa era de trevas, novidade média. Big techs roubando seu tempo. Pega, pega, otário. Deepfakes, bad, bad, bad. Agora o pilantra nem sai de casa pra trombar o mané e dar um match, match, match. No seu e ou vet, vet. Eu quero fazer meu rolê e o mundo é complexo. Tem mané que pensa que ser PX é que? Tem que ser muito prego. É a porra de uma selfie, cê quer uma selfie. É uma catéia e cê joga pro universo. Só não esquece, me inclua, fora, desce. Dá o papo, me dá meu copo que a vida é pra já. Me tromba no off, na estica, no style. Hoje de manhã eu quase não quis levantar, mas tô aqui, caralho. E vou fazer virar. Cê não tem noção, se eu não conseguir me derrubar, cês não vão. Tristeza não. Malandragem pra não ir de arrasto. Malandragem pra não ir de arrasto. E viva, quero ver seu skin de bandida. A gente cria estilo de vida. Eles vêm e imita, querem uma mídia, mas não fica igual. A gente é cria, a gente cria, eles copiam. Depois vem me vender e dizer que eu tô em dívida. Cara de pau. Cheio de ódio, mas eu posso amar quem merece. Seus opioides não vão me privar. O que me interessa? Seus holofotes não mais me distraem. Saquei o método. Seus oligarcas vão queimar no inferno. Me dá meu copo que a vida é pra já. Me tomba no off, na estica, no style. Hoje de manhã eu quase não quis levantar, mas tô aqui, caralho. E vou fazer virar. Cê não tem noção, se eu não conseguir me derrubar, cês não vão. Tristeza não. Pra não ir de arrasto.